para ser um bom sujeito. Tem de haver. Eu sou uma ação inferior. Pelo amor de Deus, enchendo o lado esquerdo do seu peito. Só assim. If you need open doors.